Eu entendo sua situação, né? São milhares de pessoas que chegam me falando a mesma coisa todos os dias. Inclusive, dá uma olhada nessas pessoas que eu vou estar te enviando aí, que também estavam igual a você, né? Se encontravam na mesma situação que você, mas que conseguiram dar a volta por cima, começar a ganhar muito dinheiro através dessa ferramenta.